se surpreender, pois naquele momento entendi que dizer o que se sente seria uma grande ousadia, e não me calei. Máquina de escrever, folhas rasgadas com rimas infantis, pela metade os textos que eu não poderia dar um final feliz. E o mais complicado.